para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, com o poder do ar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, fazer mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zeno vou surpreender. Freezer! O Son Goku lembrou-se de convidar o Freezer para ser o décimo guerreiro. Eu vou então pedir à Babá, a vidente, para o trazer de volta durante 24 horas. Son Goku visita o inferno e negocia com o Freezer de forma a convencê-lo a participar no torneio do poder. Mas eu tenho uma condição. Se vencermos o torneio do poder e este universo não for destruído, quero que me ressuscites com as bolas de cristal. Entretanto, Kitela do Universo 4 teve conhecimento do regresso do Freezer. Eu tenho um plano perfeito para destruir o Universo 7. O plano perfeito? Será que Son Goku vai ser bem sucedido e conseguir o seu objetivo de juntar Freezer à equipa do Universo 7? O regresso do Imperador do Mal. Uma festa de boas-vindas de assassinos misteriosos. Bem, estou cá com uma fome. Então, como é que correram as negociações com o Freezer? Muito bem. Custa-me acreditar que aquele Hells tenha aceito a condição de 24 horas. O Freezer deve querer mudar um bocadinho de ares para não ficar no inferno para sempre. Aposto que estás a esconder alguma coisa. Son Goku, tu mentes muito mal, sabes? Ouve lá o meu cachalote contra a verdade? Na verdade, eu prometi ao Freezer que se o nosso universo ganhar, vamos usar as bolas de cristal para o ressuscitar completamente. Mas estás doido ou quê? O quê? Ressuscitar completamente o Freezer? Mas isso é uma estupidez! Vá lá, não se irritem. Ai, mas é um problema assim tão grande. A ressurreição total do Freezer não é uma questão absolutamente trivial comparada com a possibilidade do universo deixar de existir. Visto assim, sim. Se o Freezer fizer alguma coisa de mal, nós damos cabo dele de uma vez por todas. Ai, será que vai dar bom resultado usar o Freezer? Isso é verdade? Sim, com toda a certeza. Esta informação foi-nos transmitida pelos espiões que foram enviados a cada universo. O pessoal do Universo 7 fala em arrasar a equipa do Universo 9 primeiro. Deus da destruição, Sidra. O Universo 7 vai pagar por isso? Nesse caso, por que não arrasar o Universo 7 primeiro? O que queres dizer com isso, Deus da destruição, Kitela? Em acordo com os meus espiões, o último elemento a integrar a equipa do Universo 7 é um tal de Freezer. Eles conseguirão recrutá-lo e em breve ele juntará-se ao Son Goku e aos outros. Freezer? Aparentemente este Freezer é um tipo bastante maquiavélico. E ouvi dizer que ele tem bastantes inimigos. Por exemplo, se alguém tentar eliminar antes de ele chegar junto da sua equipa, será difícil perceber com exatidão quem estará por trás do ataque. Já não falta muito para o torneio do poder começar. Se perder um elemento que seja nesta altura, o Universo 7 não conseguirá reunir todos os elementos para formar uma equipa e serão desqualificados. Mas se o Zenhou vier a descobrir este plano, Nós não vamos sair disto vivos. É uma questão de não desenvolvermos diretamente. O teu universo deve ter os seus próprios peões descartáveis que o possam fazer sem ser associados a ti, certo? Muito bem. Encontramos no torneio do poder sem o universo certo, claro. O meu plano é brilhante, não é? Como seria de esperar? E se com isto nos livrarmos do universo 7, de repente vamos ter muito mais hipóteses de ficar em primeiro lugar. Estava eu aqui a pensar, será que o Sidra vai avançar? Oh, de certeza que vai. Freezer? O que é que esta imagem está aqui a fazer? Oh, Trunks, mas ainda estás acordado. Ei, Bulma, tu não falaste ao Son Goten e ao Trunks sobre o torneio, pois não? Ainda não, mas tu também ainda não lhe disseste. Não. O que quer dizer que se eles descobrirem agora... Vai haver problemas, sem dúvida. Bom, isto é... uma lista de pessoas que vêm à festinha da Bula. Como vê, algumas destas pessoas já chegaram. Vai ser uma festa inesquecível. O Freezer não é... Não é aquele tipo muito mau, que morreu? E as coisas não vão correr mal se alguém como ele vier lutar? Em relação ao Freezer, ele mudou muito e... E agora é um tipo muito bom. Isso é verdade? Sim. Porquê? Porque tem de ser eu, logo eu a defender o Freezer! Ai, maldito seja! Trunks, houve uma coisa. Tu gostavas de visitar uma ilha com monstros? Onde é que isso fica? O trabalho daquele ali, o número 17, é proteger os monstros que há na ilha de caçadores furtivos. Caçadores furtivos? São uns vilões que invadem secretamente a ilha para matar monstros e animais. Então, como ele tem este trabalho tão importante, o número 17 diz que não pode vir à festa da Bula. Por isso, não será por muito tempo, mas será que tu e o Son Goten não o podem substituir? Era uma ajuda fabulosa. Ei, o que é que tu... Mas que fixe! Eu vou! Ok, em breve terão de partir. Por isso vais chamar o Son Goten. Vai ser o máximo! E pronto, afinal consegui enganá-lo. Diz-me uma coisa. Por acaso foram essas as condições que usaste para convencer o C-17 a vir? Foram, não foram? Mais ou menos. Incrível. Não é perigoso, pois não? Aqueles dois fazem-no com uma perna às costas, de certeza. Lá terá de ser. Krilin. Desculpa, mas podes fazer-me um grande favor e levar o Trunks e o Son Goten até à ilha do C-17? É um favorzinho que eu te peço. É só porque eu tenho de ir à babá, a vidente, para trazer o Freezer. Ai, eu não me dou muito bem com o número 17. Não fiques preocupado, ele já não é um vilão. Podes levar a C-18 contigo, se quiseres. É verdade. Se o número 18 mudou tanto comparado àquilo que era antes, o número 17 também deve ter mudado. Está bem, eu levo-os. Fiz! É verdade, Bulma. A avózinha pediu para levar um presente. É mesmo gananciosa. Ok, eu vou arranjar alguma coisa. Obrigado. Ataque relâmpago! Num combate onde os limites são inexistentes, técnicas de imobilização como esta e a técnica do turbilhão devem ser eficazes. Já chega! Peço desculpa. Entusiasmei-me um pouco. Seu idiota! Era para me matar! Então, não está na hora. Está. Diz-me uma coisa. Porquê é que escolheste este lugar para o último treino? Quando eu era jovem e desejava ser lutador de artes marciais, eu vim para este lugar treinar sob a tua orientação. Talvez estivesse com vontade de relembrar os dias que aqui passei. Sou um livro aberto para ti, não sou? Sabes, eu queria que o dissesse em voz alta. Vai e luta com toda a tua força. Não te atrevas a perder, ouviste? Eu vou andando, então. Esqueci-me que não sei voar, e agora? O Freezer. Pelo que estive a ver no DeusTube, parece que é um pativo bastante cruel e vil que destrói planetas inteiros sem pestanejar um olho. E qual é a tua opinião sobre a sugestão do Kitella, Deus Supremo Ró? Concordo plenamente. Nós devemos avançar sem mais demora. Vamos destruir o Universo 7. Então estamos de acordo. Sim. Sem perder mais tempo, coloquemos os assassinos em ação. Está na hora de atacar! Aqui está o presente que prometi. Que tal? Foi a Bulma que me deu. Um presente em segunda mão, é? Bom, está bem, serve. Eu volto já. Espera aqui por mim. Sim, não demores, por favor. Será que está tudo a correr bem com o Krillin e o resto do pessoal? Há quanto tempo não te via? Não estava nada a contar com esta comitiva. Mas mesmo assim devias fazer um ar mais alegre. Eu estou alegre. Olá! É bom ver que tu estás bem! Anda-se, Maten! Vamos voar à volta da ilha! Está bem! Então, estás bem? Estou sim. Oh, ainda bem. Oh, número 17! Eu ouvi dizer que trabalhas aqui sozinho. Podias aparecer lá em casa para comer connosco. Agradeço, mas não. Ok, ok. Não és obrigado a fazer conversa, sabias? Olá, estás tão crescida. Marron. É Marron. Voltas a enganar-te, eu mato-te. Que agressiva. Peço desculpa, Marron. Que idade tens tu? Que idade tens, tio? Eu tenho 16. Mas porquê é que tu estás assim? Não sei. O número 17 é mesmo hilariante. Eu não aguento, quase rebento a rir. Já disse que não é preciso fazer conversa. Está bem. Meta! Esta ilha é mesmo grande. Estes dois miúdos dão conta do recado. Não te preocupes. Afinal, eles são filhos do Son Goku e do Vegeta. Está bem. Nesse caso, acho que não me devo preocupar mais com os caçadores furtivos. Sim, nós dissemos-lhes para se controlarem se por acaso se encontrarem com algum desses tipos. Bastante previdente. Son Goten, Trunks, esta ilha fica nas vossas mãos agora. Sim. Eu também quero ficar aqui. Mas tu devias ficar em casa da Bulma. Fica! Boa, vamos proteger os monstros juntos. Ela fica bem. A Marron é muito mais forte do que tu possas pensar. Número 18. Está bem. Nós não demoramos nada, filhota. Está bem. Até logo. Boa sorte para o trabalho. Trabalho? Fixe, aquele chato vigilante foi embora. Agora ficaram só uns miúdos na ilha. Ai. Sim, mas ouve, eles estavam a voar. Não parece que sejam miúdos normais, não achas? Muita coisa aconteceu no passado, mas é importante trabalharmos em equipa se queremos ganhar. Vamos unir-nos e dar o nosso melhor. Não é preciso trabalho em equipa nenhum. Eu vou derrotá-los a todos sozinho. Por favor. Hã? Então, tornaste mais forte aquilo que eras. E então, e tu, estás mais forte? É muito bom teres aceitado dar-me ajuda. Obrigado. Eu espero que corra bem. Sim, também eu. Muito obrigado, Satã. Tartaruga genial! Estávamos à tua espera. Desculpem lá esta demora. Estás com um bom aspecto, Son Gohan. Falta só o cachalote e... Olha só o estado a que eu cheguei. Isto dá cabo de mim. Batem nele e saiam daqui. Sim, obrigado. Oh, desculpa. Parece que a minha mão escorregou. Pois, acontece. Desculpa, a minha mão também escorregou. Podem despachar-se e ir-se embora. Isso é verdade. Muito bem, Freezer. Dá-me a tua mão. Teletransporte. Já viste, não já? As mãos não vão voltar a escorregar. Então o que é que irá escorregar a seguir? Mas vocês vão embora ou fazem serão? Desculpem. Estão umas pessoas lá fora a pedir para falar convosco. O que é que eu faço? Para falar connosco? Sim, e não são poucas. É um grupo bastante grande de pessoas que estão lá fora. Mas afinal de contas, quem são vocês? Não digo. Querem tentar impedir-nos de ir ao torneio do poder? Não digo. Quem é que vos mandou fazer isto? Não digo! Oh não! Mais uma vez peço desculpa. A minha mão voltou outra vez a escorregar. Não sei porquê. Mas bom, eu acabo de ser ressuscitado. E isto é uma grande recepção, assim. Ele está atrasado! Mas porquê é que ele está a demorar tanto? Diz-me lá, o que é que acontece se nós chegarmos tarde ao encontro? Vamos ser desqualificados e depois o universo vai ser instantaneamente destruído. Despacha-te e volta aqui, Son Goku! Desculpa, mas não podemos perder tempo com eles. Freezer? Ok, tudo bem. Se tu queres fugir... Não, mas a verdade é que agora nós não temos muito tempo. Se é esse o problema, é só uma questão de acabar com esta coisa depressa. No inferno, eu fiquei em baixo de forma. Por isso, estava mesmo à espera de uma oportunidade para exercitar os meus músculos. Junta-te a mim. Consideremos isto um pequeno aquecimento. Ah! temos pouco tempo, pessoal. Por isso, vamos lá passar a ação, por favor. Não se contenham. Sou eu, o Son Goku. Uns assassinos vieram atrás de mim e do Freezer. Mas quem raios são vocês? Isso não me interessa nada. Vá, junta-te a mim neste pequeno exercício de aquecimento. Este corpinho não toma um banho de sangue há já algum tempo. Por isso, deixa-me aproveitar esta ocasião ao máximo. No próximo episódio de Dragon Ball Super, a fúria mortal do Freezer. Não perca o próximo episódio, porque nós também não.